Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. O que, que o titio vai ensinar? O que é ensinar? Que lixo? Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Tripando convite, está começando mais uma leitura de mês do podcast Chorume, que é hospedado no site chorume.com.br. O podcast que é semelhante a um cego com o pênis de fora em uma balada. Ah, isso, porque... acerta e ofende todo mundo. Não vem quem pega aquele pênis rodando na balada lá. Mas batendo sem querer nas pessoas. Aqui do meu lado direito, ele que passa sal grosso no toba pra deixar aquele gostinho de sabor churrasco, Wesley Zop. Pô, mas é um diferencial. Quando tem um diferencial numa cartela, você quer o diferencial. Você não vai pegar mais do mesmo ainda. E né? Ainda com a hemorroida estourada, daquele sabor de carne mal passada. Né? Aquele finalzinho de sangue, pô. Quem não gosta, cara? Churrasco que churrasco tem que ter sangue. Aquele pouco de pus, parece que é picanha ao alho, né? Parece molho de alho. Aqui do meu lado direito, ele que como criador de passarinhos deixa seu anu preto na gaiola, mas deixa seu anus preto solto pra quem quiser tocar, pra quem quiser beijar. Anderson Negão. Fala, negrado! Pra quem quiser alimentar com linguiça, não dá pra deixar. Né? Alimentar com minhoca. Os caras não param de enfiar coisa nesse anus preto aí. E eu, maestro dessa leitura de e-mails, Douglas Domiciano Ganso, que me finjo de morto pra tentar o coveiro, sempre. Mas pra tentar o quê? Comer o coveiro? Não, não, pra dar uma tentada ali. Ah, mas fingindo de morto. É, bunda pra cima. Lingerie. Mas tem hora que não dá pra escapar, você acaba dando pra ele, mas a intenção é só dar uma tentada. Né? Às vezes nem é o coveiro. Às vezes nem é no cemitério também. Às vezes tô na sarjeta ali esperando. Quem passa, né? O motorista de ônibus, o cara de égua. O cara de égua passa ali. Muito bem, essa é a nossa leitura de e-mails. Se você quer ouvir os nossos episódios convencionais com temas que são abordados diretamente da vida e do mundo, você pode ouvir os episódios que saem aos domingos aí. O último episódio que saiu foi qual, Wesley Zop? Torturas da Vida. Exatamente, onde falamos as artimanhas que a vida utiliza para prejudicar a gente, para torturar a gente mental ou fisicamente. Por exemplo, mexendo aí no retrovisor do seu carro. Pô, e a vida é boa nisso, hein? A vida... Fazendo as pessoas levarem carne ruim pra churrasco. Ô, Anderson Negão ficando com um pau duro em formatura, né? Não é bem isso. Não é bem isso? Escuta lá. Vamos ver quem tá errado. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro recado, Wesley Zop, é um recado secreto. Eu vou mencionar aqui, mas... Não, foi da minha boca que vocês ouviram. Não, acho melhor nem falar. Por favor, desliguem aí seus microfones. Tá bom. O meu tá desligado. Estivemos... Peraí, o meu já tava desligado, peraí. Estivemos lá em São Paulo, Anderson Negão, organizando... tentando uns rolê. Chamales! Não tinha Chamales, mas tinha uma bem parecida, que era o Mauri. Tivemos lá em São Paulo organizando, Anderson Negão, um episódio de podcast que acontecerá em julho. Uau! Não um episódio qualquer, Anderson Negão. Porque senão não precisava planejar tanto. Exato! Em julho, Anderson Negão, a gente gravará em São Paulo um episódio do Chorume ao vivo com plateia, Anderson Negão. Junto com o pessoal do podcast Ultra Geek, mas não é pra falar nada ainda, é segredo. Ah, não, não fala, não fala. É, tanto é que nem tá gravando, nem tá gravando. As pessoas não podem saber. Então, a gente vai fazer essa gravação ao vivo dia 27 de julho. Em breve, quando faltar uns 2 meses pra apresentação, a gente vai começar a vender os ingressos, Anderson Negão. Olha, eu quero comprar um. E conseguimos um teatro que cabe pouquíssimas 100 pessoas, Anderson Negão. Então vai ser limitado, vai ser uma correria. Quando bater o site pra vender, você já vai ter que estar lá comprando, porque não vai sobrar. Tem que ficar no F5 ali? É. Isso aí. Atualizando na hora que aparecer a venda, compra. Onde vai ocorrer essa apresentação, Wesley Zop? Fale para Anderson Negão. Teatro dos Arcos. Teatro dos Arcos, lá em São Paulo, perto de 2 estações de metrô, da Liberdade e da Sé. Olha tanto de liberdade que você tem. Mas o melhor de tudo, Anderson Negão, que a gente conheceu lá o dono, o manda-chuva do Teatro dos Arcos. Ele aceitou ali a proposta nossa de fazer um episódio do Chorume, exatamente porque ele é professor de improviso lá. Uau. Ele falou, pô, o podcast de vocês é tudo improvisado. Eu sou professor de improviso, então eu acho que tem tudo a ver. E aí ele aceitou a gente, então dia 27 de julho vai ocorrer. Mas tô falando, é segredo, não é pra, não conta, não é pra preparar, não é pra ter ânimos à flor da pele e marcando o Mauri e o Tato, falando, ah, quando vai acontecer? Não, porque daí queima a nossa. Porra, é verdade. Não é pra fazer isso. Não falar pra ninguém. E nem tuitar também. Eles falaram pra não divulgar isso. Então não pode. Vai ficar falando lá, arroba prof. Mauri ali? Cobrando ele no Twitter lá, arroba Rede Geek? Cobrando os caras, entendeu? Não é agora, não. E pra ajudar, então, o nosso querido Ian, que é o cara que aceitou o Chorume lá em julho no Teatro dos Arcos, ele pediu pra gente ajudar a divulgar um curso de improviso que ele dá, um curso de improviso que vai começar dia 9 de março e vai até 22 de junho. São 16 encontros. E ocorre das 15 às 18 horas lá no Teatro dos Arcos mesmo. Então, o pessoal que quer fazer um curso de improviso, que quer atuar, que quer conhecer o improviso, ou não, ou na sua profissão precisa de muito improviso, porque a vida é como jazz, né, Wesley Zop? É improviso. É improviso e às vezes você tem que colocar o trompete no cu. Né? É improviso. Na hora ali, não tá dando, a plateia não tá respondendo? Põe um trompete no cu, bicho. Dá certo. Ou achou o Ian bonito, com o rosinha, e quer lá chavecar ele? É roubar. É no curto, tem que ser no curto. Tem que ser no curto, só. Ser no curto. E fala que faz parte de uma esquete que vocês estão improvisando. Exato. É verdade que seu cu é rosinha? Não, mas a gente tá numa ilha deserta. Assim. Seu cu eu é rosinha? Eu quero saber do seu cu. Improviso é bom pra qualquer momento da sua vida. Exato. Então, começa dia 9 de março, sendo a primeira aula inaugural e gratuita. Então você pode ir ver lá, se você gosta dos professores, se você gosta do teatro, se você gosta da proposta. Para mais detalhes sobre o curso, procure aí o Teatro dos Arcos no Facebook. Mas isso é uma dica para você, Anderson Negão. Peraí, vocês acham que eu preciso fazer o curso? Não, eu acho que você precisa improvisar mais aqui no Chorume, né, cara? Eu acho que até a gente já até comprou pra você um curso aí. Mas então tá aí, então fica a dica pra você fazer esse curso. E não divulgar ainda que vai ter Chorume ao vivo em São Paulo, junto com o Ultra Geek em julho. Pelo amor de Deus, hein, cara? Não vá falar pros outros. Vamos voltar a gravar aqui agora. Tá aqui sua ficha de matrícula. Pensa com carinho. Muito bem, sem mais recadinhos, vamos para nossa leitura de e-mails e comentários. Começando pelos comentários, o primeiro dele, William Lopes, o famoso William Vulto lá do Observador Quântico. Ele comentou no episódio 123, eu queria. Eu tenho 3 irmãos e todos têm filhos. E eu sou gordo. Acho que já sou o tio Luiz da família. Ah, tá. Pro ouvinte que não entendeu, a gente lançou uma escala de gordura familiar, onde você parte desde da criança da Somália até o mais gordo, que é o tio Luiz. Uma régua, né? Uma régua. Exato. Aí. Próximo comentário, Débora Spala, no episódio 121, o que eu aprendi com os mais velhos? Muito bem. Adorei ouvir esse podcast, virei fã. Tá. Mas... agora? Acho que a partir desse ela virou fã. Ah, ela já ouvia. É, mas não era fã, exato. É, você gosta? Tá. Gosta. De vez em quando eu dou um risinho assim. É, não tenho mais o que fazer, vou ouvir isso. Eu ouço isso aí. Depois desse, fã. Já transei 3 sexos, agora vou ouvir não aí. Não tenho mais o que fazer. Meu pai era um senhor muito sábio. Ele não ensinou somente coisas fúteis, como arrotar e peidar. Ele ensinou a ouvir música boa, a chorar nas lojas quando estiver cansado, a apreciar boas sobremesas e comer rápido antes que ele roubasse o último pedaço, dando um leve soco na minha boca. Disse que foi sem querer. Mas claro, tudo bem. Claro. O pai ensina aí o que o filho tem que aprender, né, cara? Ensina pra vida, pro mundo. E um soco de pai não dói. Ainda mais se ele costa de mão. Imagina, tá na mesa ali. Ele na cabeceira, que ele é o pai, patriarca. Exato. A mãe na outra ponta, matriarca. E as filhas do lado, uma vai querer pegar... pá! De costa de mão. Falando de sobremesa, né, cara? Violência é igual sobremesa. É bom quando é doméstica, né? É bom quando é caseira. Então, porra. Agora imagina o pai dela chorando na loja, né? O cara vai comprar, né? Não tem dinheiro pra pagar, tem que dar um cu pro gerente. Não, mas o cara tem uma mulher e 2 filhas. Então imagina o tempo de loja que esse cara tinha que esperar. Eu choraria também, bicho. Não é isso, Wesley. Não é isso. É um sapato pra cada uma. Não, é o que eu tô falando. Agora imagina o tanto que esse cara tinha que gastar, ele só conseguia dando o cu pro gerente. E daí ele chorava na loja. Chorava, porque o gerente da C&A pau grosso. Não, da C&A é o Sebastian. Puta, aquele negão careca lá. Você olha pro pau dele e você torce pra ele enfiar a cabeça de cima, né? Que é menor, né? E mais lustroso também. É, não, deixa só o seu irmão. Não, isso aqui não é meu irmão, não. É meu pau, né? Eu não sabia que o Sebastião é cotoco. Não, não, esse é meu pau. Esse eu sou meu o pau. Eu aqui pau. Em cima sou o Sebastião. Mas um dos ensinamentos mais importantes foi quando ele precisou usar o sal. Porém, este estava úmido e, utilizando toda a sua genialidade, colocou para aquecer por alguns segundos no micro-ondas. O único problema é que o saleiro era de plástico e ficou todo torto. Aprendi a nunca esquentar o sal dentro do saleiro. Melhor jogar ele direto no prato do micro-ondas. Quem dera ele estivesse vivo para aprender com o jovem Asbar que, para resolver isso, basta colocar arroz cru. Exato. Talvez, não sabia usar o micro-ondas, talvez até por isso morreu também, né? Vai, tô com frio na orelha. Deixa eu ver como que eu aqueço. Deixa eu ver como que é o sol aquecendo por dentro aqui. Aqueles micro-ondas antigos dessa época devem ser macro-ondas ainda, né, cara? Funcionava com a porta aberta e tudo e, pô, daí já era, mas... Fazer o quê, né? Tipo um Chernobyl na casa, né? Virou, né? E eu, como uma jovem anciã, oriento aos mais novos algo que eu aprendi aos meus 7 anos. Nunca esquente o leite no micro-ondas se ele ainda estiver na caixa. Um beijo, amo vocês. Não quando ele, nem quando ele estiver na caixa e nem quando ele ainda estiver na vaca. É bom também não esquentar assim. Ou na sua gatinha de estimação preia, né, cara? Ah, os gatinhos, não coitado. É adequado. Não é adequado. Mas tá aí. Melhor você não ter um micro-ondas, é. Débora Spala. Família Spala, abandone o micro-ondas. O forno funciona tão bem. no fogão. Pô. É, pra que essas inovações de agora aí, pô? Ai, Gabriel Silva, no mesmo episódio, comentou: seus mendigos dadores de toba, eu gostaria de saber se vocês são um cast de 3 integrantes e nunca apareceu nenhum a mais, de quem caralhos o Anderson Negão é substituto? Um beijo na bunda de vocês e uma pergunta polêmica para aquele que cagou na lata sem ver que havia um pênis dentro. Famosas latas de pênis, muito comum na Coreia. Alguns tinham palhaço, né? Você abre aquela e pula um palhaço. Da Coreia, pula um pênis, né? Mas é peludo igual aqueles palhaços, então tudo bem. É, tudo bem. Você está andando na rua com o seu pai e o seu cachorro. E um duende aidético surge de um bueiro. Ele troca o corpo do seu pai e do seu cachorro e te obriga a fazer uma escolha. Você é obrigado a destrocar o corpo deles, mas para isso você tem que currar um e ser currado pelo outro. Quem você curra e por quem você será currado? Então, primeiramente, vou responder a pergunta mais polêmica. Afinal, de quem Anderson Negão é substituto? Essa é polêmica. Leandro Lopes, né? Leandro Lopes do Ergo aí, é o quarto Chorumer, todo mundo sabe. Tá bem representado. É, ele e Gabriel Asmar tem quase o mesmo tanto de participações anuais aqui. Agora a pergunta é menos polêmica, Wesley Zop. E aí? Claro que eu prefiro currar meu pai e ser currado pelo meu cachorro. Meu pai é um negão, bicho. Quase do tamanho da C&A. Meu cachorro é um vira-latinha. Exato, cara. Óbvio. E outra, seu pai tem um problema na coluna sério. Se você estiver currando o cachorro, ele vai ter que se abaixar muito. E aí, eu não quero isso pra ele. Ele, né? Com dor nas costas vai descontar mais em você aí. É que ele bate estaca nervoso, né? Não quero. Aquele Ivan Drago vindo de cima, mas Deus, em vez da mão é um pênis. Antes fosse a mão. Faz um fist! Não, vai no pemba, vai na pemba. Tem osso no pau, cara. Tá, próximo comentário de Wagner Freitas, do episódio 122. A torção, a coxinha e a mobilete, que é uma leitura de e-mails também. Wagner Freitas, pra quem não sabe, é outro monobola. O primeiro monobola. E-mail monobola que apareceu por aqui. Exato. Ele fala: bom dia, chorumentos. Ouvindo a leitura do e-mail do irmão monobola, sim, temos uma irmandade secreta. Temo não ter boas notícias. Explico. Na ocasião onde fui submetido à cirurgia para distorcer, que no meu caso não foi à base de chupadas, e sim, num primeiro momento, a sangue frio, para só depois passar pelo procedimento correto. Então o médico ali, um sado, filha da puta, tentou distorcer o saco dele na mãozada. Ele distorce na mão. Deixa eu distorcer. Ele não sabe que lado torceu. Deixa eu tentar na mão aqui. Opa! Esse clock é normal? Deixa eu pesquisar no Google. Não, isso, o Wagner desmaiado. No pós-operatório, notei que a minha bola ainda estava lá. Estava vermelha, inchada, igual a um caqui. Mas estava lá. E aos poucos foi diminuindo de tamanho, até que um dia ela já não estava mais lá. Nossa, tranquilidade. Saiu no suor? Esse comportamento foi descrito pelo médico. Então, meu caro irmão monobola, se você acredita ter ainda as duas bolas, sugiro que olhe novamente com mais atenção. Ô, louco, gente. Não, para. Senhora. Mas que filha da puta, bicho. Mas... Você já escondeu suas bolas? Uma vez eu perdi uma bola. Não, é o mesmo... Será que é da mesma coisa que eu tô falando? Talvez. Mas é que não foi de propósito que eu escondi. Obviamente. Não, eu acordei, olhei... Puta, uma bola só, caralho, bicho. Sabe, ela escondeu aqui pra cima? É. Ah, sabe quando você perde a chave do carro? Você sabe que tá na sua casa, mas você não consegue. Então, tá lá, a bola tá lá. Cara, eu sou um ignorante. Quantos anos você tinha? Ah, sei lá, 12, 13 anos, né? Então, eu depois de uma bela masturbada. É, devia ter sido por isso. Né? Eu depois de uma bela masturbada, uma das primeiras que eu tenho na mente. Um dia eu acordei com a bola escondida também. Nossa, bicho. Cara, na minha cabeça, o que eu pensei, cara, quando eu gozo... Eu gozo bola. Eu gozo bola. A bola vai embora, bicho. Nunca mais vou gozar. Claro, eu só tenho mais uma chance. E vou ter que gastar com o padre, porque senão ele fica bravo comigo. É por isso que não passa de dois filhos, cara. Daqui meu irmão, as bolas vão embora. Não, as bolas vão embora. Claro que não. Achando que eu era só um moleque retardado. Aí depois eu procurei e ela fica escondida, às vezes, aqui na testa do pau, pra quem não... Na testa do pau. Fábio Pompermeyer, no episódio 123 também, comentou, eu queria abrir um estabelecimento no centro de São Paulo, nas proximidades da Avenida Paulista, para reunir todos os homens modernos do século 2018. Sabe, aqueles que fazem crossfit, usam coque samurai, só bebem cerveja artesanal e água aromatizada. Só comem em um local se tiver food truck, dirigem Renault ou Peugeot e são donos de pugs dos quais chamam de filhos. Nesse local teria diversas atrações. Cama elástica de pirocas. Quiosque para passar flanela no gogó do avestruz. Monólogo com adestrador de pugs, Wanderson Crossfitão, que ensinaria os pets a abrir tramelas. Uma tenda de música eletrônica heteroflexível. It took my whole life just to feel that. Now all this feeling's never let me down. Palestras motivacionais de como sobreviver, sem falar sobre crossfit e baladinha top ao menos uma vez ao dia. Pô, deve ser foda. Contaria também com shows de Thiago York e outras porcarias alternativas. E por último, mas não menos importante, o curso formador de caráter. Como pegar na rola do seu amigo sem ser chamado de viado. Eu ficaria muito rico. Tem sucesso, tem cara de sucesso. Cara, eu penso que 90% da população masculina paulistana ou heteroflexível estaria lá nesse... Com certeza. Eu vou ajudar nesse último curso. Melhor que isso, só por um curso de improviso lá pra ajudar esse pessoal. Onde improviso você já tá matriculado. Exato. Você já é o cara das baladinhas top. Ah, não posso gravar porque eu tenho baladinha top. É, sou mesmo. Você fala isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Não, pô, vocês querem gravar também, sei lá, sexta-feira, 5 horas da tarde. É a hora da balada top. Não, lógico, baladinha. Porra. Já começou desde as 3 a baladinha top. É verdade. Gasta R$700 em baladinha. É, não, mas na comanda ainda. Muito bem, esses foram os comentários no site. Os comentários que são lidos aqui de forma linda, graciosa e talentosa. Mas também existe uma maneira de você ajudar o Chorume, divulgando o Chorume, Wesley Zop. Mas como que eu vou divulgar? No megafone na Pode rua? Ser no megafone, carro de som. Sim. Aqueles aviões sonoros. Com cartazes. Cartazes. Aluga um Zeppelin, escreve chorume.com.br. Oh, vou anotar isso aí. Mas existem as maneiras gratuitas também, ou gratuitas, que você pode fazer através das internet. Você pode ir lá, por exemplo, compartilhar um episódio do Chorume. Pode compartilhar. Divulgar nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Até lá. Uau. Até lá. Põe uma foto de gostosa, escreve Chorume. Põe o hashtag Chorume. E também através do iTunes, você pode ir lá no iTunes, é um aplicativo que ele agrega vários podcasts, ele ajuda a divulgar podcasts, é um aplicativo da Apple, mas você pode instalar em qualquer computador, você instala ele no seu computador, faz rapidamente um cadastro, logo você vai ter sua conta lá, um agregador de podcasts, você entra lá na aba podcasts, digita Chorume, Chorume com X, vai ter lá nosso canal, nosso feed, você assina e tem a opção de você avaliar o podcast Chorume. Por que você deve avaliar o podcast Chorume? Porque avaliando, o iTunes vai recomendar ele pra pessoas pau no cu igual você. E aí e você... tem os mesmos gostos. Exato. Né? E daí você dá lá 5 estrelinhas, comenta e ajuda a gente a formar esse antro aí de perdição, que é o Chorume Podcast. Porém, delicioso. Exato. E as pessoas deixam vários comentários lá, Wesley Zop. Deixam mesmo. E Anderson Negão é o nosso agregador de comentários do agregador iTunes. Vamos lá. Temos aqui o comentário do Macaco Fonético. Agradeço a todos do podcast por trazer tanto conhecimento e cultura aos meus dias. O que, que esse filho da puta tá ouvindo? Cara, qualquer informação aí você pode converter em conhecimento. Às vezes ele só ouvia Café Brasil. É, isso é verdade. Café Brasil, então, que o nosso principal concorrente, que pra ficar ruim igual a gente, tá entrevistando o Olavo de Carvalho, pra você ter uma puta ideia. Puta que pariu. Então, pô, cara. Então, ouvir o Chorume é informação. É verdade. Continua. É conhecimento. O cara ouve o Café Brasil com o Olavo de Carvalho, lá, Leadercast, o cara vai ouvir Chorume e fala, porra. Ele continua aqui. Antes de escutar Chorume, escutava Nerdcast. Nunca mais ouvi tal podcast. Por quê, cara? Porra, Nerdcast é sensacional. Não, não. Ele nunca mais ouviu tal podcast. Ah, o tal podcast. O tal podcast é ruim pra caralho. Podcast sobre taonismo, né? Sobre tautologia. Tudo que começa com talco, sobre talco. Talba. Ah, podcast de marcenaria, né? É, falei, Talba podcast. Então você encerra a Talba, você... Mas peraí, mas como que eu encerro essa Talba? Porque o cara é falando em áudio. Agora você prega a Talba. É ruim mesmo, né? Tudo que eu preciso saber está aqui. Ser um jovem cidadão de bem, um chapa dos melhores... Me ensinou muitas coisas, até mesmo como se comportar quando estiver preso. Não se, e sim quando. É, se. Observe que o cara tem noção, outro, das coisas. Humildade, tá vendo? Humildade. Porque o cara não sonha em ser o melhor caminhoneiro. Ah, não. Tá vendo? Melhor ele chapa. Ele sabe que ele só chega a chapa. Exato. Então, porra, ele, né, quer ali, ah, você chapa, mas você é o melhor, tá vendo? Isso. Eu vou, parabéns, ficar, vou ficar na chuva, mas com um sorriso na cara. Sabendo que eu tô fazendo o meu melhor. Vou comer resto de marmita, mas ali, ó, como se fosse o melhor prato de comida, como se fosse um banquete. E será. Exato. Pra será, quem, mas... quer saber aí, manual do jovem caminhoneiro. Um abraço pro Carlão de Carapicuíba, Raio 7. Carlão de Carapicuíba. Esse cara é bem carismático, esse Carlão é foda. Exato. Pô, já tá velho, né, pra quem mora em Carapicuíba, ele já chegou aos 17, né? É, 17 em Carapicuíba é... Não, é longínquo. As estatísticas. Próximo comentário lá no iTunes, Anderson Negão. O próximo é do Léo Santos. Quero muito dar meu anel de couro para todos vocês. E uma carinha de safado. Isso é o maior elogio que alguém isso pode... Não, mas isso é um Orives diferente. Ele quer dar um anel de couro. Exato. Pra gente. Não, não é? Não vem com preciosidades. Anel aqui, de couro que vale mais do que anel de ouro. É, tem um C a mais. É, e outra, é, um dia Silvio Santos vai falar, você vai ganhar... Esse prêmio aqui em anos, que vale mais do que barras de ouro. É, 1 milhão em barras de couro. Porque, né, o anos, cara, valoriza-se mais do que um Bitcoin, mais rápido que um Bitcoin, cara. Exato. É verdade. Obrigado aí, Léo Santos. Vamos combinar. Vamos ver esse anel aí, pô. Bora. O próximo é do Malkvian Insane. Quero avaliar com mais que 5 estrelas. Pena que 5 é o mínimo e o máximo. Oh. É isso, cara. Gostei, adorei. Tô com meu pau estralando aqui. Oh. Não estrale o pau. Ou pelo menos dou na minha frente. Eu amarrei uma bobinha ali. Ele veio por causa disso. Deus do céu. Muito bem. Então deixe lá a sua avaliação e seu comentário no iTunes pra ser lido aqui pelo poeta Anderson Negão. Parabéns. Vamos para o momento que mais importa nesse podcast, o momento da nossa leitura de e-mails. E o primeiro e-mail dele, Júnior Osório. O assunto é: tens o necessário para esmagar a minha rata? Caramba, espero ter. Fazendo uma menção aos sites pornográficos aí, que manda gifs em português de Portugal. E esmagar a minha rata. Espero eu que não queira dizer rata mesmo. Também espero. Porque senão, quando eu tiver o Chorume em Portugal, a gente vai ter um problema aí dos e-mails que andei respondendo. Bom dia, tarde e noite para vocês, chorumentos. Meu nome é Júnior, sou de Foz do Iguaçu, Paraná, mas não sou bandido. Ainda bem aí. Ah, é bom falar da quem capivara. Não é, quem não é bandido hoje em dia também. Difícil não, mas saber. Neste e-mail, vim comentar sobre a história chorumenta e de seus integrantes. Pesquisando no YouTube, achei dois canais maravilhosos feitos pelos senhores. O Pejorativo e os Entubados. O segundo já foi citado várias vezes no podcast, mas o primeiro não. Vi todos os vídeos e fiquei impressionado com a canalice de vocês. O Ganso vestido de velha Zélia e sendo o professor mais calmo e bonzinho do mundo, o professor Zezo. Também o espetacular Conversa de Meretriz, que aparentemente se transformou no piores propagandas do mundo. Soltei pequenas bolinhas de cocô de tanto rir. Vocês são muito fodas com PH, obrigado pela atenção. E um abraço para o Cagador em Latas, que sabe muito bem definir o que é podcast. Obrigado. O professor Zezo e o Miss Sunshine mais lindo da podosfera. PS, o Curradan e a All Stop é o melhor jogo do mundo. PSS, aumentem mais essa leitura de e-mail, 3 horas é pouco. Aê, porra. Primeira coisa de humor que a gente fez pra internet foi em 2008, o um primeiro podcast, a gente já começou falido, ou seja, era o Anjos da Alegria no ar. Isso. Daí quando eu mudei pra Ourinhos e esses pau no cu aí. Não mudamos junto? Não mudaram junto? É. Tá. Daí eu tive, desculpa. Eu tive que me virar, eu cheguei lá, eu tentei fazer um podcast musical, mas sobre músicas zoeiras. Mas o pessoal não sabia o que era podcast, não gostou do formato, então a gente foi pro YouTube. E lá no YouTube comecei a desenvolver umas merda, umas esquetes, antes de Porta dos Fundos, quero deixar claro aqui. Quer contar, não? Não. É segredo. Então tá bom. Então, lá tem várias esquetes lá que a gente fez, inclusive foi o formato Conversa de Meretriz, que depois eu trouxe pro Chorume Podcast, nosso canal do YouTube, que virou as piores propagandas do mundo. Exato. Que vai voltar esse ano também, Wesley Zobb. Prometi pro pessoal antes do meio do ano. Estaremos no YouTube esse ano também, com vídeos, fazendo alguma coisa aí. É só a gente achar um tempo pra gravar, um tempo pra produzir. Tem gente que já se ofereceu pra editar. Oh, eu adorei aquilo lá, bicho. Então, vamos ver se a gente volta aí. Mas nunca mencionei antes, porque nunca tive a chance. Não, mas você sempre tem a chance. Então, vai lá ver o vídeo mais polêmico que eu fiz, que é o Xuxa Morena, onde eu zoo a mãe da Xuxa com câncer lá. Eu acho que o do mafioso é foda. Vamos lá, o próximo e-mail. Ricardo Ferro, o baiano mais gostoso dessa podosfera. Ele que é do podcast dos lindos. Ah, não, então não é gostoso. Ele é saboroso. O assunto é resposta à pergunta do ouvinte, episódio 100. Episódio 100, que é Histórias de Casal. Histórias de Casal. Olá, chorumentos. Mistura de chorume com jumentos. Porra! Vira o pau do negão, velho. Para de postar nude, caralho. Vazou aquele nude do negão. Vazou, entre aspas. Vazou aquele que eu postei no Instagram? Aquele que você vazou? Aquele que você postou no Instagram e divulgou no Google. Tá? Exato. Não, divulgar não. Deixei público. Vazou meu olho de ter que ver aquilo ali, né? Perdoem a intromissão. A pergunta não foi pra mim, eu sei, mas existe uma técnica que eu uso pra saber se a mulher é pra casar ou não. É infalível. Primeiro passo, entre numa igreja. Observe bem o ambiente e as pessoas. Até aí é fácil, é fácil. Até aí tá fácil. Segundo passo, quando entrar pela porta, uma mulher toda vestida de branco, geralmente com um buquê nas mãos e usando uma espécie de véu, ela provavelmente é a noiva ou uma convidada sem noção, né? Pode ser. Pode ser. Acontecer, pode ser a futura sogra, né? Mas ainda assim é fácil de observar. É, exato. Não vai ter muita gente assim. Não vai ter muita gente assim. Você vai poder eliminar. É, vai ter essas três, tá? Exato. Beleza. Se tiver dando o cu no meio da igreja ali, não pode ser a noiva. Não pode ser a sogra. O cu é pra lua de mel, todo mundo sabe. Terceiro passo, dedução óbvia. Se ela é a noiva, está paramentada para a cerimônia, então ela é pra casar. Quarto passo, certificado isso, dê meia volta e saia imediatamente dali. Caso você seja o noivo, saia de forma apressada, corra bastante, não deixe que lhe pegue. É verdade também. Mas existe também uma pequena diferença, não querendo corrigir o... Ah, mas vamos adentro. O deus da orgia baiana. Mas, às vezes, a mulher, ela quer um casamento, mas não quer uma vida de casado. Ah, boa. Ela quer a festa. Exato, ela quer a festa, porque sonha com a festa. Exato, exato. Sonha com aquelas 3 horas ela ali. Quer aquele ritual. Aquele momento que o pessoal vai comer da sua comida, beber da sua bebida. E você não vai comer. E falar mal de você pelas costas. Exato. Ela sonha com isso, isso pra ela é maravilhoso. Sim. Só que depois, casou, encontra Anderson Negão, deixando uma toalha molhada em cima da cama, e aí? A rola ela já aproveitou. Exato. O cozinho já abriu. Viu que não é nada demais o cozinho. Exato. Agora o que que é? Agora ela pensa, valeu a pena comprar todo um porco por causa de uma linguinha? É isso que ela vai questionar. Exato. É. Aí ela vai falar, ah, pelo menos vou ficar com os dentes bem branquinhos. Entra pra escovar o dente, só negão, que só caga dentro de casa, vai chegar rapidão, vai arrombar a porta do banheiro, vai soltar um barrão e ela vai ter que escovar o dente com o gosto da merda dele com, na boca. Com coliformes fecais. Exato. Então, vai acontecer. Daí, de repente, o cara vai fazer um almoço, convida o Wesley Zop, Douglas Ganso, que vai lá, fica falando de cu e pinto no almoço na frente das crianças. Exato, e ela mora no apartamento, fala alto pra caralho. Os vizinhos já acham que ela dá o cu no orgia. Daí ela começa a perder o tesão, chega em casa um dia, de surpresa, o seu negão tá se masturbando. Pra Fernanda Montenegro. Falando, vai piranha, vai vagabunda, engole tudo, loira roubada. Isso é uma foto da Fernanda Montenegro, não ela ali, pessoalmente. Ela no central do Brasil. Ela não sabe se tá batendo pra ela ou pro moleque que tá com ela na rodoviária. Ah, então, e é aí? Difícil, é difícil. A festa... Foi legal. Realizou. Mas vamos dizer que foi legal pra caralho. Foi legal. R$500 mil custou essa festa. Foi bom. Mas conseguiu dividir pra 10 anos. Sim. Ah, de bom então. Só que depois de 10 meses já não aguento o traste. Entendeu? Então, às vezes a pessoa é pro casamento, mas não é pra se casar. Pra não se é manter. Pra vida de casado. É pra, exato. E a vida de casado é difícil. E às vezes a pessoa é pra vida de casado, mas não é pra casamento, porque exato. Não tem a grana. Porque não tem o dinheiro. É verdade. Entendeu? Então. Eu já falei num podcast aqui que quando você vai num casamento, você tem a visão, a perspectiva masculina e feminina. Nítido, a feminina fala, nossa, queria realizar meu sonho. Olha que bonito. A perspectiva masculina é: quanto que será que o cara tá gastando nessa merda? Vou aproveitar. Eu, né, jamais conseguiria pagar isso aqui, cara. É open bar de Red Label, caralho. Aí eu não consigo comprar 3 Red Label. Exato. Aí você faz a conta, paguei 50 conto no inox. Então, no mínimo, vou ter que comer e beber 50 conto. Que é inox? Inox é o que você dá de presente. Ah, tá, presente. É que eu tenho a política de não dar presente de casamento. Vinte aí, garoto vaca, que me chamou pra padrinho e não... E não deu nada. Mal sabia ele que não ia ter aí presente. Mas não é culpa sua, garoto vaca. Eu não presentei ninguém. Mas eu dou uma dica pra vocês, pra presente de casamento, não errar e não ter repetido. Qual? Uma escada ou um bujão de gás vazio. Ah, e ninguém útil. Pensa nisso. E útil, hein? É claro, pô. Bujão de gás vazio ótimo. É totalmente... Se puder dar cheio, também... Não, mas é que vazio... É que fica mais pesado. Só a pessoa que troca depois lá. Não, porra. É útil os dois, mas já tem que o casco. Vai, tem já, o casco. Já que você vai dar de presente... Dá pra, gasta mais 50 conto pegando... Trouxe aqui um casco de cerveja artesanal aqui vazio. Mas você pode trocar comigo por R$5. Aí quando o cara for trocar uma lâmpada, exato, for fazer pô. Alguma aí, manutenção. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Muito bem, Wesley Zop, você não é à toa que você já foi padrinho de casamento 37 vezes. Assim, com o tempo você aprende, e cara. Por isso tá falido aí. Eu não duvido que seja por isso. Ele faz uma observação. Eu vi o que vocês fizeram no episódio 102. Aos 16 minutos e 29 segundos do episódio, soltaram uma bela homenagem sonora ao Jerry Lewis. Não foi um poema do Anderson Negão. Ainda bem. O Arnaldo colocou a música lá do Jerry Lewis tocando A Máquina de Escrever. Quando pô, ele faz uma percussão aí através de uma máquina de escrever. O Jerry Lewis foi um gênio do humor. Sim. Não tô discutindo se ele era um cuzão fora das telas. Isso daí não cabe, mas... Não conheci ele pessoalmente, não posso dizer. Infelizmente, né? Massa reconhecer isso de forma velada, mas notória. Parabéns. Certamente ele também encheu de lembranças a infância de vocês. Igual aquele tio velho que andava pela casa com a samba canção rasgada na altura do saco escrotal. Abraços... Ricardo Ferro. Na verdade, esse tio velho fazia a máquina de escrever também, mas com a rola. E ele falava que a máquina de escrever era meu rosto, mas era uma coisa meramente artística. Mas é uma coisa também familiar. Isso. Mas e era uma família, arte, assim, como que ele diz, uma arte obscura, que eu não podia contar pros meus pais, né? É, porque meus não deixava de ser arte. Claro. E ia passar a ser outra coisa. E meus pais, segundo ele, não gostavam muito de arte. É, nunca gostaram, né? Exato. O próximo e-mail dele, ele que está em todos os encontros que a gente faz em São Paulo, Dorval Fernandes Rodrigues Júnior. Esse cara é bom, hein? O assunto é na trave! Foi na trave. Olá, seus chorulindos. Venci a preguiça e estou escrevendo um e-mail para contar uma história de na trave! Em meados de 2006, eu tinha acabado um relacionamento, então tava de boas procurando a próxima. Então não tava de boas, tava procurando a próxima. Ou você tá de boa, ou você tá procurando a próxima. Nisso aparece uma garota nova do grupo de e-mail do Conselho Jedi. Porra! Onde a gente tá se enfiando nesse meio? Tô me sentindo sujo! Tô me sentindo sujo! Era um grupo de e-mails do Conselho Jedi, cara! Quase uma reunião de pedófilos! Era um bom tempo onde as pessoas ainda se reuniam em grupos de e-mail. Como ela se cadastrou com o e-mail do Gmail, e na época o Google tinha lançado o já falecido Getalk, arrisquei e adicionei ela no Getalk. Ela já usava a ferramenta e começamos a conversar online. Descobri que ela conhecia a minha ex. Quais as possibilidades disso? Talvez a ex dele também fosse do Conselho Jedi. Tá no mesmo grupo de e-mail. Talvez ela ajudou a banir o Anakin, né? A gente nunca sabe. Além de Star Wars, gostava muito de Senhor dos Anéis. Dados totalmente irrelevantes, mas que enriquecem a história. É verdade. Tudo bem. Chamei a garota pra sair, daí ela vai de Frodo. Ué, mas peraí. Fomos ao shopping só pra trocar uma ideia e se conhecer pessoalmente. Eu, iludido, achei mesmo que ia rolar. Mas como nerd virgão que era, não tentei nada com ela nesse dia. Porém, já chamei ela para um cinema. Lá sim, ia conseguir pegar essa nerdinha. Danado. O cara se arrisca. Olha aí. Mas também ele tava usando o quê? Influência dentro da Alta Ordem Jedi, né, cara? Ele é um dos administradores. Exato. Ele que excluía lá quando os caras mandavam um PowerPoint mal feito sobre o Mestre Yoda. Lá. Chegando no dia do cinema, me atrasei um pouco. E quando cheguei lá, lá estava ela me esperando. Fui comprar o ingresso e tive a primeira surpresa, já que ela já tinha comprado dela. Achei estranho, mas continuei. Só que antes de entrar na sessão, ela vira e me fala: Meu pai e meu irmão estão guardando o lugar pra gente. Eita. Nossa. Cara, online não era. Porque... Jedi são assim, né? Às vezes você tem que comer ela, o pai. Ah, é duelo. Que loucura, tem que fazer um duelo de sabre ali. Pra ver quem come quem. Irmão. Não, exato. Cara, esse Star Wars novo é assim. É. Sim, amigos. Ela levou o pai e o irmão ao nosso encontro e tive que assistir o filme com eles e nunca peguei a nerdinha. Abraços, senhor Dorval. Ah, não, mas espera aí. Dorval é um filho da puta. Dorval bicho. É sacana, ó. Dorval é liso pra caralho, bicho. Dorval atirou primeiro, cara, antes de Han Solo, cara. Esse Dorval, cara. Gênio! Gênio! O Dorval sabe muito bem que a mulher dele ouve o Chorume. A Tamara Cabral ouve o Chorume. E ele nega até hoje que pegou a nerdinha. Porra, cara, você é um gênio, bicho. E daí ele manda um e-mail falando que não pegou. Não, conselho de Jedi. Ele conheceu a mulher. É, não faz sentido. Conhecendo o puteiro, porra. Pai e irmão. Pai e irmão é o cafetão, caralho. Não. Arrombou aquele cubo. Dorval tem rola grossa. Porra, bicho. Vi de fotos. Fotos secretas. Ah, disse que não era pra comentar. Ah, isso. Mas então... Mas, pô, desse Dorval, quase que passou batido, cara. Ainda mais cara. Que a rola dele é curvada assim, mas parece um arco ali. Pega na curva, né? Come o cu na curva. Exato, bicho. Parabéns, Dorval. Parabéns. Aí, de não ter pego a nerdinha. Então. Claro, claro. Próximo e-mail de João Paulo Aníbal Mondoni. O assunto não era uma pepeca caída, era cilada. Mas peraí. Uma pepeca caída era pra ser bom. É, mas não era, era uma cilada. Então, pera, não. Pera, gente, eu não tô entendendo. Vamos entender. Bom dia, boa tarde, boa noite. Após conhecer esse podcast através de um comentário no Reddit, deve ser um site de putaria. Provavelmente. É, onde cai as putarias? Ah, é. Ouvi muitos episódios em pouco tempo e já fiquei muito mais demente. Perspicaz e malandro, parabéns por esse lixo, seus lixos do lixo. Obrigado. Minha história é um misto de férias com descobertas sexuais. Pô, dá um filme da sessão da tarde. Quando novo, eu costumava passar as férias na casa do meu primo. Apelidado de TJ. Um negão que com 12 anos já tinha 1,75 de pau. Sim. E ele tinha um irmão 10 anos mais velho, na época com seus 22 anos. Ele era muito esquisito. Na época o acesso à internet era limitado e quando eu ia lá a gente brincava ao ar livre durante o dia e jogava PS1 e assistia TV à noite. Uma noite calorosa, o TJ decidiu pegar os filmes pornô do irmão dele pra gente assistir. Afinal, com 12 anos, o que mais se faz é descabelar o palhaço. É verdade. Sim, mas não em dupla. Eu acho isso daí meio... Eu acho em dupla meio... Como eu vou falar assim? É uma agressão ao palhaço. Então, vai no mano a mano. No mano a mano, palhaço, é, não dá conta. Combinamos, então, de revezar o quarto pra cada um assistir um pouco e poder fazer sua sacanagem em privacidade. E também pra não rolar um incesto inocente com 12 anos. Certamente eu sairia perdendo nessa história. Meu primo colocou o DVD e eu saí do quarto e fiquei esperando na sala, jogando Winning Eleven. Uns 10 minutos depois, meu primo me chamou pra ver uma coisa estranha. Sentei na cama ao lado dele e ele botou o DVD pra rodar. Quando vi aquela coisa, não acreditei. Ele me falou que não tava curtindo os DVDs, que ia procurar outros. Afinal, a pepeca das moças estava muito caída. Caída e com uma coisa esquisita na frente. Quando olhei, ainda inexperiente e inocente, achei estranho. Afinal, aquilo não parecia nada da forma que eu conhecia. Decidimos então olhar as fotos do encarte que vinha junto. E aí veio a descoberta de que estávamos vendo um pornô de travesti nos nossos 12 anos. Você tá caído. Era bem caída mesmo. É, parecia até um pau. Né? Parecia um pau mole o negócio. Parecia um saco. Né? As atrizes tinham rolas pequenas e murchas, o que não era muito claro pra minha idade. É, tipo, é bem nossa, misterioso, né? Como a buceta parece pau. Por que o pessoal gosta tanto disso aí? Por que eu tô tão excitado? É. Você olha pro seu primo negão e, nossa, meu primo tem uma buceta. Tá igual do travesti. Mas uma bucetona. É, só que a dele não tá caída, não. E a dele é mais doce. Decidimos tirarmos o DVD e ir dormir. O clima acabou e nunca mais eu vi um filme pornô na casa desse meu primo. Até o dia que achei o clássico 00 Sex programada para transar na casa dele. Nunca falamos do assunto e eu também nunca mais olhei meu primo mais velho da mesma forma. Por hoje é isso e aposto que essa história não vai ser lida antes do episódio 147. Toma aí, ô, fila da puta! Continue com esse lixo do lixo. Abraços de Piracicaba. Piracicaba? Piracicorba. Por que ele não vem aqui gravar, então, falar na nossa cara? Que a gente é prolixo e atrasa em mim. Vou falar uma coisa. Eu não culpo o primo dele mais velho. Naquela época, Wesley Zop, conseguiu uma putaria. Pô, era difícil. Era difícil. Então, às vezes, vinha uma... Era no tráfego. Vinha uma putaria de travesti aí. Vai fazer o quê? É lambe a tela mesmo, Wesley Zop. Claro, pô. Exato, pô. É. Apesar da TV analógica. Dá choque se você lambe a tela, mas... Mas daí você até pensava que era efeito da... da rola. Da xana caída. Ah, sim, xana caída. E outra, se na cabeça você já pensou em xana caída, você já tá liberto dos preconceitos, claro, irmão. Você sozinho no quarto com o vídeo, não, ali exato. Não tem regra. É, não tem. Cu não tem sexo, irmão. Exato. Só não tinha que ler o encarte. É isso. Exato. O erro foi esse. É que eles leem muito. O erro foi ler o encarte. Por isso que os DVDs hoje do Mercado Paralelo não vêm mais com encarte. Aí, ó. Pronto. Evitar acabou. O preconceito. E o que tá escrito nem dá pra ler, porque tá uma resolução muito ruim. Você nem lê. Os encartes, Anderson Negão, é uma opressão dessa sociedade heteronormativa, cis, branco, people, que inibe as pessoas a consumir os vídeos de travestis de xana caída. Denúncia! Exato. Exato. E aí, então, vem a pirataria contribuindo para você assistir um vídeo pornô de travesti sem preconceito. Que lindo, cara. Nesse caso... Que lindo. A gente conclui que analfabetos têm menos preconceito com chamada. Exato, cara. Tem que acabar com essas escolas, então. Que ensinam um preconceito. Faz a cartilha heterossexual. E aí? Coloca lá no livro de história. Ah, os portugueses vieram pro Brasil e estupraram as índias. Nunca coloca que eles estupravam índios também. E aí? E aí? Queremos igualdade no estupro também. Não é porque ele estuprava o índio que ele queria. Ele também não queria. Exato. O índio também tinha xana caída, Anderson Negão. Exato. E eu tenho uma denúncia aqui. Legal, guarda pra você. Pouco importa. Aqui não é seu palco político, não. Não vem com merda aqui, não. Gente falando de coisa séria desse cara. Ah, também tem uma denúncia. Ah, minha mãe não põe açúcar no meu chá. Ah, se foda. Eu nem sabia que tinha filho. Era isso mesmo, pai. A mãe do Zop adoça muito feijão. Para de comer minha mãe, filha da puta. Caralho. Próximo e-mail aqui, Rodrigo. Amei. Rodrigo o quê? Amei. Você amou que ele mandou o sobrenome dele, Amei. Amei. Assunto, meu primeiro anal. Amei. Amei. Olá, seu chupatanga, eu sou o arrombado do Rodrigo. Amei. Junho de 2017, conheço uma novinha sapeca pelo Tinder. Uma novinha sapeca. Nitidamente tem 65 anos. É. Ele fala, ambos com 17 anos, o sexo já flui em nossas veias. Marcamos de sair e ocorreu quase tudo certo. Beijinho e mão nas peitolas e uma foda. Não! Não aconteceu uma foda. Acredito que ela estava com a buçacola peluda e por conta disso não quis ir pra minha casa. Ou porque você é um merda. Tem opção. Eu acho que, inclusive, não é o caso do Rodrigo, é um caso pra vida. Sempre coloque essa... possibilidade. Mas em qualquer questão. Como número um. Como tópico número um. Que não deu certo alguma coisa que você tentou fazer. Exato. É, coloca isso na questão. Não é que as mulheres preferem quem maltrata elas. Não. você é um merda. Exato. É simples. Ah, eu, as mulheres preferem os Zé Droguinhos. Não! Você é um merda, entendeu? Pra elas preferirem o Zé Droguinho, em comparação a você que deve ser muito bom, você é um merda. Não me abalando, marcou outro dia. Agora pararemos pro meu abatedouro de otomes. O que, que é uma otome? Nossa, é mulher de mangá. Ah. Chegando o dia, vou pra rodoviária buscá-la. Fico 2 horas esperando, mas o que não fazemos por uma foda, né? O Wesley Zop aí anda 800 quilômetros. De moto, Anderson. Na chuva! Chega lá com a bunda dormente. O que ganhou? Nem sinta no sexo. Pirocada no cu. Mas pelo menos não sente. É. Mas é pra acordar o cu, né? É. Recentemente andei aí 120 quilômetros. 120? Recentemente. Levamos mais 1h30 pra chegarmos na casa da minha mãe. Verifico se minha mãe não está e entramos. Porém, eu, retardado que sou, não avisei minha mãe nem nada. Não sabia se ela iria voltar logo. Enfim, subimos pro dito abatedouro e a pegação começa forte. Vou tirando blusa e sutiteta. Beijo os 3 bicos fortemente. Na hora que vou tirar suas calças, ela segura e fala: não, eu tô menstruada. E eu retruco, foda-se, é isso mesmo, irmão. Claro, caralho. Vamos fazer a boquinha do palhaço aqui agora, claro, pô. Bicho. Pra comer carne pode ser mal passada. Mas na hora de comer buceta tem frescura, bicho? Não, porra. Aqui é Roberto Carneiro, vampiro brasileiro, porra. Puta que pariu, meu gato pôs um ovo, mas gato não põe ovo. Puta que pariu de novo, eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Passo o dia dormindo e à noite eu saio muito loucão. Acredito na loucura, acendo uma vela. Se a vida me der as costas, passo a mão na bunda dela. Sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Vou em velório de chapéu e de gravata e todo peladão. Gosto das moças virgem e das moças honrada, mas o que eu gosto mesmo é de festar com a putaiada. Sou vampiro doidão, eu sou vampiro doidão. Fui tomar juízo, só tinha chope, tomei um barrilzão. Marcelo é meu amigo, Marcelo é meu colega. Eu vou fazer com ele o que o cavalo fez com a égua. Sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Tropeço de copo cheio e não derrubo uma gota no chão. E ele fala, insisti, mas ela só tira a calça. Voltamos a nos beijar e ficamos nos esfregando igual rato de banhado. Ela sobe por cima de mim e eu levo a mão na sua bunda. Jogo a calcinha um pouco pro lado e acaricio o cozinho dela. Provavelmente uma curirica, é o que ele tá falando. Exato. Sim. Um DJ. É legal, cara, porque isso aqui é quase um TCC das coisas que ele aprendeu no Chorume, né? Pergunto, ó, vai liberar? E ela responde com um ram. De quem está morrendo de vontade de dar. E eu continuo. O cu? Tipo, não acredito, não. Confere, deixa eu ver. Assina isso aqui. É importante mesmo você aí também saber todos os termos que estão na mesa ali. Caiu de língua naquele cozinho preto que devia estar cagado. Logo no início sinto um cheirinho diferente. Mas era normal, cheiro de cu. O cu tem cheiro universal, cara. O cu é cheiro de cu. Você acabou de lavar, você pode estar com um sabonete enfiado no cu. Ele tem cheiro de cu. Ele tem cheiro de cu. Peço para ela chupar os meus dedos para dar aquela lubrificada. Volto, coloco 1. Coloco 2. Coloco 3. Foi como leiloeira. Leiloeira de pedra. Foi como uma bala. Uma bala? Que tipo de bala esse cara tá chupando, né? Sei lá. O cara enfia a bala no cu. Ah, me dá um house aí. Jorge, pega e enfia o um bloco de house no cu. O cara enfiou 3 dedos no cu da menina e foi como uma bala? Eu também não entendi, não. Vai, tá bom. Mas cada um chupa a bala. Exato. Cada um chupa a bala por onde que é também. Exato. Né? Começo a meter. Opa! E uns 50 segundos depois vou dar uma tiradinha pra ver. o que eu só vi em filme pornô. Ou seja, ele falou, porra, vou conferir aqui, ver se eu tô comendo esse cu mesmo. Se é cu que eu tô comendo. Né? Às vezes, sei lá, é um furúnculo que abriu aqui. Na hora que o pau sai, o cuzinho morde. E a camisinha fica pendurada pela pontinha. Então fica aquele penduricalho. Aquele penduricalho ali. Aquele sino mole ali. Imagina um... Aquele sino derretido. Aquele sino pintado pelo Salvador Dalí ali. Escorrendo ali. Igual os relógios. Exato, muito calor. E o pior não foi isso. Foi olhar para os meus dedos e ver eles sujos de merda. Tanta merda que minha unha não aparecia. Caramba! Eu olho pra ela e falo pra tomarmos um banho e depois continuar. Porra! Wesley Zop, eu já tinha aqui separado uma barra de ouro. Estava entalhando uma medalha pra esse menino. Uma medalha de couro. Estava entalhando uma medalha pra esse menino. Era um herói da nação. Um homem que vai lá e come mesmo. É claro, pô. Se ela falasse a orelha, era a orelha. Ele conferiu, tudo bem, tá certo. Tem que conferir. Exato. Pra não fazer nada errado. Se ela falasse hoje é espanhola, Spanish girl, era Spanish girl. Claro. E aí o cara vê um restolho de merda na mão. E aí já desiste. Vai tomar banho? Vai tomar banho. Ele nem gozou, nem gozou ainda. Não. Ele só tirou o pau ele pra ver. Ele falou qual é que 30 era. Segundos de metida. É. Camisinha enroscou na merda. Que decepção. Termina o serviço, cara. Continua metendo, porra. Pô, é o básico, isso é básico, pô. Wesley Zop, fala a verdade. Já comeu um cu sujo ou não? Claro! Parou de comer o claro cu sujo? Claro que não! Começa a subir aquele cheiro de merda queimada. Você vai parar! A menina tá até constrangida, que ela sabe que a merda é dela. Exato! Ela tá constrangida. Não tem como você sujar! Não, eu tô me cagando enquanto como o cu dela. Tô esforçando, mas não é tanto assim, pô! Exato! Ela sabe. E outra, ela é um teste. Isso é um teste. Ela fala, será que ele vai continuar comendo mesmo com cheiro de merda? Eu já comi um cu que sujou meu pau. É, pô. O que eu fiz? Continuei, cara. Claro. A menina depois viu meu pau sujo de merda e chorou. Chorou, bicho. Imagino que sim. Mas eu comi aquele cu, irmão. Claro, pô. Então, cara, eu falei, não, isso é perfeitamente normal. O que é? Porque bosta sai do começo. Você tá cavando um poço, bicho. Você vai se sujar de barro, caralho. Vai sair lama, irmão. Claro, pô. Porra, então vamos ver o que ele continua aqui. Mas vou continuar meio decepcionado. É, passou já uma loção. Ai, nossa, porque a gente não se depila. É. Nossa, vamos retocar as minhas luzes, depois a gente continua. Ai, sua bosta sujou meu esmalte. Deixa eu retocar. Ai, vou ter que refazer minha francesinha. É. Né? Não quero francesinha de merda, né? É, tudo bem que era marrom minha francesinha. Então acho que talvez nem seja bosta. Né? Daí ele lambe, ah não, é bosta. É bosta, sim. É bosta. Tá, e ele leva ela pro banho, ele fala no banho. Ela finalmente tira a calcinha. Véio, vai tomar banho de calcinha, o animal! Ela já tava dando o cu, acho que ela não queria tirar a calcinha. Sim, exato. Não sei nem porque tava comendo o cu dela de calcinha. Eu nem lembrei que tava com a calcinha também. Tentei colocar meu cacete irado. Cacete bravo dele ter feito parar o sexo. Porque o pau não tem... É outro cérebro. É outro ser. Ele tá ali comendo um cu. Exato. A função... Daí ele tirou... Não, ele já avisa as bolas. Fala, hoje é cu, galera. Hoje é cu. Enrijece aí. Eu quero enrijecido hoje aqui, hein? Vamos fazer igual a gente treinou. Cuidado com o vajans. Vamos lá. Vamos lá, equipe. Vamos. As duas bolas. Vai. Daí tá lá. Bate estaca. Louco, cara, o pau tá louco. O pau veiudo, bicho. O pau tá louco, cara. O pau tá com a cabeça parecendo uma maçã, bicho. Parece que cheirou uma carreira de cocaína, o pau. Daí tira ele, e daí ele escuta, vamos tomar um banho. Mas que isso, irmão? Não. Tá louco, irmão? Não, acho que ele tá falando outra coisa. Acho que eu que tô louco. Aqui. Imagina as bolas olhando uma pra outra. O que é isso? Como assim, banho? Eu escutei banho? Do que ele tá falando, Pênis? Tá falando banho? Não sei. Não é hora de banho. Não, acho que não. O pênis com a cara marrom, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tava me lambuzando. Cara, eu tava na lama, irmão. Me chama aqui de leitão. Eu sou igual a Peppa Pig, gosto de pular em poças de lama. É minha brincadeira predileta. Isso é tão adulto. Já tá, deu pau irado ali, mas não entrava nem fodendo. Claro, pau... Aí ele já ficou decepcionado. É pau e depressão, bicho. E depressão de pau é pior que depressão de gente, cara. Cara, não, não. Não, não faça isso com o seu pau, cara. O seu pau é o seu amigo. Seja amigo dele, cara. Ele sabe melhor das coisas que você. Ele fala, tava um frio de rachar, lógico, né? O cara... Tenta inventar desculpa, né? Ah, o clima! Até ai. O pau, né? Até o pau fala, tá frio aqui. É, ele fala, usa do frio. Né? Meu pau estava quase falecendo, mas conseguiu se recompor. Começo a chupá-lo e faço-a gozar. Na sua cabeça, né? Mas, Leisop, você chegou pra uma menina e falou, ah, vamos parar de meter pra tomar um banho. É, uma coisa que mais excita. Ela tava pronta. É, nossa, ele, é isso que eu queria. Ele com certeza, ah, isso mesmo. Porque eu me caguei todo aqui, né? Olha meu pau sujo de bosta, eu tô ouvindo aqui. Não, nem é tanto assim. Nem tava com gosto ruim, pô. Tento colocar o jubileu na xaroca, mas como disse, não rolou. Ele só deslizava e não encaixava. Lógico, bicho. Ele tá, não. O cara tá desanimado. Tá desanimado, pô. Cara. Isso daí... Qualquer juiz defende esse pau. Nossa, cara. Mais uma vez ficamos nos beijando. Ela vem por cima e diz que vai tentar colocar na gruta. Mas ao sentar, ela sente dor e se levanta. Nesse momento, cai um puta pingão de sangue na minha barriga e ela limpa com a própria blusa. Lógico, né, cara? É, não, ela, ai, tem que usar um lenço umedecido. Ai, como ela é louca, nossa, né? No fim, peço um boquete e a filha da puta encostava a porra do dente na cabeça da manjula. Cara, você começou no auge e terminou como um fracasso. Imagina a vergonha do pau. Olhando ela vindo chupar ele e falando, não, mas eu peraí, não. Mas, não, não desculpa não. meu dono. Não. Dá dentada, morde o cabelo. É, morde pra ver se eu morro. Eu quero morrer aqui. Eu só tenho duas palavras pra esse cara. Cresça. Só. Somente duas palavras. Não, mas cara. O cara tinha 17 anos aí, não é? É, tinha então, 17 anos. Muita sorte dele, mas que ele tinha 17 anos. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vê um episódio de Pingo e fica com mimimi, cara. Porra, cara. Cara, é um líquido de vagina ali, uma menstruation caindo na sua barriga. Menina, ai, ela deu uma dentada na minha rola. Se foda, irmão! Rola igual pele de elefante, caralho! Tem que aguentar tapa, soco! Aguenta, a rola aguenta. A rola aguenta, cara! Você tem que saber isso. A rola é feita pra aguentar, senão... Senão não era rola! Exato, cara! Senão ela tinha nascido retina, não tinha nascido rola. Caralho! Se eu faço uma dessa com o meu pau, cara, ele fica 2 anos sem falar comigo. Ele sem olhar na minha cara. Ele não sobe mais, irmão. Não, mas não, eu não posso fazer uma coisa dessa com o pau, entendeu? Eu não tenho mais chance. Agora esse cara deu muita sorte de ter 17. Que 17, cara? O pau, ele tá atento a tudo. Ele quer tudo. Opa! Opa, caralho! O Jacu! Ah, não, não. Tá enxugando louça com a sua mãe. Tá. O pau é louco, cara. Então, ele tá decepcionado? Decepcionado. Porra, mas ainda tem conserto. Ó, o cara começou, falei, pô, vai vir uma história de comedor aqui, puteiro no Espírito Santo. Claro, pô. Esse cara vai comer família, esse cara vai comer vereador em suruba, pensei de tudo. O cara vai sentar a rola, é um pau feliz, esse cara tem um pau feliz. Mas esse cara, não, ele se mostrou aí... Nem sei o que ele se mostrou, mas é só... Ah, sei lá, cara. Mas não somos ninguém aqui pra julgar nossos ouvintes. Exato. Se até quiser deixar de ser ouvinte... Tem aí outros podcasts. tem outros podcasts que o pessoal tem frescura pra comer os outros aí. É, exato. Galera do Gal. Tem que ser isso aí. Aí você vai se achar melhor também. Exato. Porque o cara fala, nossa, eles leram meu e-mail e me julgaram. Ai. Aí até chorei. Aí, chorei e meu papel para limpar é muito áspero. Nossa! Ai, tive que passar mais hidratante. As minhas lágrimas no sol mancharam minha pele. Ai, gente! Tive que mudar meu nome para Rodrigo Chorei. É, então... Não, vai ouvir, galera do Raul. Você pode ser exorcizado, lá você pode ser tudo, cara. Tá certo. O último e-mail aqui de hoje. Daniel mandou o assunto, escrevi, não li, saí correndo, pau no toba de quem tá... Filha da puta, de novo! Pau no seu toba! Paro! É, mas meu toba tá sujo de merda! E aí? O Rodrigo já não vai te comer. É. Olá, seus lindos do coração, tudo bom? Tudo. Trabalho como tripulante em um navio e, entre um Xemali filipino e outro, escuto vocês e terminei recentemente a maratona desse podcast maravilhoso. Vocês são fodas! A saudade que eu sinto desse país lameruxo chamado Brasil diminuiu muito graças a vocês, eternamente grato. O cara pensa, pô, se esses caras moram no Brasil, não foi preso. Tem gente lá com nojo de comer cu. Eu não quero voltar lá. Lá eu não volto. Você acha que na Filipinas os caras têm nojo de comer cu? Mas que nojo? Eles não sabem a palavra nojo. Você falar nojo lá, eles não sabem o que é. Na Filipinas os caras descobriram que existia buceta recentemente, irmão. Os caras só comiam cu. Tem um negócio mais cheiroso aqui. Não quero me alongar e vou direto para a pergunta polêmica. Caso tenha alguém que cague em latas e negue ou que mexa caipirinha com a rola flecha jeba trolha jamba, não precisa responder. Aê, porra! Anderson Negão, Wesley Zop e o gordinho da Saveiro. Certo. Os dois a 80 km por hora. Quem é mais talarico, filho da puta? Lembrando que eu não sou. Lembrando que o Wesley Prata a 80 km por hora só se estiver caindo de um prédio. É que no carro dele não dá. No carro não dá porque eu tenho que refazer o carburador. É isso que você quer falar na minha cara? Na moto, se ele perder uns 40, aqui ele consegue. Na moto, em queda livre, é possível. Wesley é mais talarico, filha da puta. É verdade. Sendo que eu não sou. Mas mesmo assim, é o mais filha da puta. Então você tá defendendo o gordinho da Saveira. Sim. Sim. Mas eles estudaram juntos também, né? Ah, e já são amigos de infância. Exato. Tá bom. Um abraço por trás com uma roçada inocente e um bom feriado de carnaval pra todos vocês. Continue o ótimo trabalho em ser o pior podcast do mundo, Daniel, que é de Curitiba também. Então, porra, foi a nossa leitura de e-mails. Anderson Negão, seu tchau pra galera. Falou, negrada! Wesley Zop, nossas redes sociais e o seu tchau aí. Bom, estamos no Facebook e no Instagram, ou no Instagram, com Lixo do Lixo. Estamos no Twitter com Néctar do Lixo. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. Tanto no Telegram como no Facebook temos um grupo chamado Ouvintes Lameruxos. Temos o e-mail também, que é onde estamos lendo os e-mails, que é o autocríticas@chorume.com.br. Parou. Muito bem, então não esqueça de seguir, curtir as nossas redes sociais, porque isso ajuda muito o Chorume, porque quanto mais pessoas ali, mais chance da gente falar que nosso pênis é grande. É verdade. Mais pessoas pra acreditar nisso. Exato. Então curta, siga e compartilhe as coisas do Chorume. Não perca o nosso próximo episódio de domingo. Até lá. Tchau! Clown by